Iniciar o táxi, ao mesmo iniciar, segue até o ponto de espera, ajuste no 04, Rio 5972. Ok, seguindo para frente no 04. O 3305, pronto táxi. 148, a bordo, 3 horas e 30, alternando Natal. TAM 3305, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera chame pronto, ajuste no 014. TAM 3305. Juliette Alfa, chama pronto, ajustado 614 de 3305. Qual ponto de espera da ONU 0, pronto, WebJet 6747. WebJet 6747, a linha decola, vento 1,00 graus, 0,62. Autorizar a linha e decolar da ONU 0, WebJet 6747. Cara da direita, tá. Para o táxi, o Gol 1074, POB 191, autonomia 4 horas, alterna Serra Brava, Golfo Lima. O Gol 1074 vai dar passagem ao 727 da Rio no táxi e prossegue via Juliette e Alfa, que é o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chame pronto, ajuste 1014. Frente, dando passagem ao Rio, depois Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, ajuste 1014, o Gol 1074. WebJet 6747, livre decolagem, vento 1,00 graus, 0,62. Livre decolagem, WebJet 6747. Alô, Chané 6224, pronto para o táxi. POB 106, autonomia 2 horas e 3 minutos, alterna Recife. Ouro. Gente, mantém escuta 1862, aguardando cópia por seguro. Sim. Para início do táxi. Guardando para início do táxi, 6224. Então 3305, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 3305. Zero 71 na escuta para cópia? Na escuta. Gol 9071 para Porto Seguro, nível 360 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. Controle Salvador 119, decimal 8, aciona 5041, ou 9071. Autorizado 360 para Porto Seguro, decola. Da 10, direita, da El, Leda, Leda, Bidev, Bidev, direto, Porto Seguro. Controle. 9071. Correto, chame para posicionamento, Gol 9071. Samara, 9071. Webjet 6747, decolou os 36, controle 119, decimal 8. Controle 198, Webjet 6747, boa noite. Boa. Boa noite, Webjet 6747, decolado 10, 2510, na Dial. 6747, Sol 340, direto posição Leda, vigilância. 340, direto Leda, Webjet 6747. 4. Gente, é o número 3, após avião da Gol, Índia Alfa, vai manter no ponto de espera, 6224. São 3305, livre decolagem, vento 1,00 graus, 06 mais. Livre decolagem, 3305. Rio 5972, após o TAN, mantenho no zero. Após o TAN, mantenho. 3305, decola os 39, controle 119, decimal 8, uma boa noite. 198, 3305. Salvador, uma boa noite, 3305. Boa noite, 3305, suba ao 330, saída PUCA, vigilância. PUCA, vigilância, subirão 330, 3305. Rio 5972, livre decolagem, vento 1,00 graus, 062. Decolagem. Gol 1,074, após o Rio, ali mantenho no zero. Após o Rio, ali mantenho no zero, gol 1,074. Sou Salvador, total 9907, para cópia. 08, para cópia. Total 9908, aguarde cópia, Guarulhos. 4, total. Rio 5972, decolou os 41, no controle 119, decimal 8, uma boa noite. 698, muito obrigado, boa noite, boa. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, Lê Colônia da El. 5972, boa noite, sol 620, direto posição Leda, vigilância. É, poderia repetir a mensagem para o Rio, por favor? Suba ao 320, direto posição Leda, está sob vigilância errada. Ok, muito obrigado. 320, direto Leda, obrigado. Tá pronto. 1074. Tem livre decolagem, vento 100 graus, 069. Livre decolagem, 1074. Sal 9908, pronto, copy. Escuta, siga, total. Total 9908 para Guarulhos, nível 320 autorizado, decola da pistão 0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda. CRAT, após CRAT, prossegue via Upper Zulu 14 até Gruff, Upper Zulu 16, Trive, confirmando, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Trive, Upper Whisky 58 até Poços de Caldas. Controle Salvador opera em 1-9-8, aciona 5042, total 9908. Autorizado 320 para Guarulhos, senhor Zulu 0, direita após a Elmeida Crate, Upper Zulu 14, Cruz, após Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Upper Whisky 58, total 9908. Total 9908, correto, time pronto para o pushback, total. Volo 074, decola 44, controle 1-9, decimal 8, uma boa noite. 98, boa. Poxa, NR 6224, ali mantém no zero. Ali mantendo no zero, 6224. Boa noite, Bono 074, vai passando 2000 na Dael. Bono 074, boa noite, Subol 360, saída Dael, autorizado direto Dael. 360, direto Dael, 1074. Alô, total 9908. Total 9908, prossiga. Pushback, acionamento 4 de carga. Autorizado, time para táxi, total 9908. Tamara. Xaner 6224, livre de colagem, vento 1-0 graus, 069. Xaner 6224. Chame Recife em 12545, alterna 2685. Recife 2545, alterna 2685, 3305, boa noite, senhor. Salvador, bom dia, 7300, agora com informação Alfa, está cruzando 195, desce restrição 150 na proa de maré. 3600, desça sem restrição para 2000 pés, 614, proa de tuna, livre LF, informe estabilizado. 2000 pés, sem restrição, proa de tuna, reportaremos estabilizado, tá? 3600. Ficou feliz. Opa, obrigado. Controle Salvador, Xané 6224. 1074 para Vibe Dev, é isso? Não, o Rio 5972, direto de Dev. O 5972, direto de Dev, muito obrigado. Oxanel 6224, suba 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, Oxanel 6224. 5927, correção 5972, chame Centro Recife em 13325, alterno 251. Então, boa noite. Ok, Recife 1325, alterno 251. Boa noite, um bom ano para vocês. Comente. Salvador, total 9908, para o táxi com 4, alternamos Galeão com 3 horas e 30. Total 9908, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 14. Juliette Alfa, 10, 14, total 9908. Chame o Centro Recife em 13325, até no 251. 13325, boa. A linha decola, vento 100 graus, 0 meia nós. para Buscabeca, estacionamento com gate 3, voo 9071. Voo 9071, autorizado, chame táxi. Chamada táxi, 9071. Então, 9908 decola 54, controle 1 no 9, decimal 8. Uma boa noite. 098, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, total 9908. 9908, contato radar, Sobol 320, saída da El, autorizado direto Leda. 320, direto Leda, total 9908. Oxené 6224, chame Recife, 12545, boa noite. Oxené 6224, copiou? Afirmativo, senhor. 1, 2, 4, 1, 2, 5, 4, 5. Boa noite. Aroa, tá? Com ONU, ONU 4 de COB, 024 ONUs, autonomia alternando com FIM, Gol 9071. Gol 9071, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste ONU 014, ONU 9071. Libre táxi até o ponto de espera, reportará pronto, ajuste ONU 014, Gol 9071. Próximo ao ponto de espera da ONU 0, pronto, Gol 9071. Gol 9071, alinha e decola, vento 120 graus, 06. autorizado a linha e decolada 190, voo 9071. Passando o Nuno, tá 3600. 3600, chame 12-1895, boa noite. 1895, muito obrigado, uma boa noite, 3600. Salve Salvador, tá 3600, a 3 milhas e meia agora do Índio Serra, tá visual. São 3600, livre de pouso, pistola 0, vento 1-0 graus, 0-6 mais. Livre de pouso, tá 3600. Voo 9071, decola ao 0100, controle 1-19, destino 8, uma boa noite. Controle 198, voo 9071, boa noite. Controle Salvador, voo 9071. 9071, boa noite, contato radar, voo 360, saída da EL. 360 na saída da EL, voo 9071.